Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto! Luto! Luto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o tio vai ensinar? O que é ensinar? Minhas lixas? Chorume! Chorume! Boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, é o podcast Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Do meu lado direito temos ele, o careca que é o terror das menininhas, Wesley Zop. Olá, meninas! Fica mais engraçado que ele falou isso com a mão na cintura. É uma pose bem de estuprador. Um herói. Não, um herói. Entre os estupradores. Os estupradores falam, esse é o meu herói. Wesley. E olha que esse nem é tão safadão. Sim. Porque falta cabelo. Exato. E do meu lado esquerdo, ele, que é o terror dos menininhos, Gabriel Asmar. Olá, menininhos. E eu aqui como rei do lixo, aqui, rei do lixo do lixo, Douglas Luciano Deus, apresentando esse belíssimo podcast para você, que hoje está em tom mais do que especial. Não há visitante porque ninguém hoje aceitou gravar essa maravilha. Porque não convidamos ninguém hoje. Porque não convidamos ninguém. Porque não temos café com bolo. Tudo bem. Ninguém visita alguém que não tem café com bolo. Não. E também porque hoje é a entrega dos prêmios Choro Mosca. O prêmio mais esperado do ano. E temos aqui uma plateia ao vivo hoje, 97 pessoas aqui. Esperando ver a entrega do Choro Mosca. Mas pelo menos são pessoas mudas. Gostaria de ouvir, Ah, isso, manda aí, plateia. Emocionante. Essa cueca, limpa aqui nas suas lágrimas. Essa cueca do Estênio Garcia. Que ele não usa. Que ele comprou no leilão, né? Sim, sim. Ah, mas pagamos um valor simbólico de 7 mil reais. Por um pinto meia boca, tá ótimo. Sim, mas é a cueca do Estênio Garcia. Sim. Então está aí. E Wesley Zop, explique aí o processo, o que é o Choro Mosca? O Choro Mosca é a premiação que tinha um questionário lá no nosso site para as pessoas colocarem qual o episódio preferido, qual a melhor capa, vitrine do episódio, qual a melhor prassódia, qual que era a melhor piada, qual que é o melhor bigode. Tinha lá. Por aí vai. Qual o melhor licor de menta não. Sim. Qual que é o mais denso, outro mais saboroso. E o Wesley Zop, quantos votantes tivemos aí? 2.544.023 votantes. E você votou? Claro que não, porque eu não sou uma pessoa que tenta ganhar na trapaça. Não, não, mas você poderia votar. Eu poderia? Uma vez só, aceitamos cada um uma votação, apesar de Bia Zancopé ter votado 712 vezes. Queria que ela soubesse que excluímos 711, só deixamos uma votação dela, valendo. Queria dizer que o Wesley Zop também não votou pelo simples motivo que não tínhamos a premiação no cu ou na boca. Sim. E também por ele não ser alfabetizado. Isso. Ele não conseguia ler, não, cara. Não, normal. Eles escreveram errado lá. Escrevemos sim. Esse negócio de computador, né, Coen? Então aí tivemos várias categorias, ficou uma semana a votação lá no site, encerramos hoje, domingo de manhã. Ah, então não dá tempo de eu votar? Não, dá tempo de você votar. Mas antes, o quê? O quê? Leitura de e-mail. O último e-mail do ano. O e-mail que leremos do ano. Isso. Leremos aqui ele, Rafa Michalski. Já cansei de falar que nem Michalski, que é assim, milkshake. Tudo bem, tudo bem. Ele mandou um e-mail aqui, lembrando que entraremos de férias depois do Choro Mosca e voltaremos... Em junho! Caramba, hein? Voltaremos no dia 17 de janeiro, uma data aí propícia aí. Segundo a numerologia, melhor data pra voltar. Pra voltar um podcast que se chama Chorum. E por que não votar no tempo? Votar no tempo? Ah, sim. Pode votar também. Posso ler o e-mail de Rafa Filtmiska Michalski? Se você souber ler, pode. Polonês mais bondinha do Paraná. Salve, choromestres do lixão! Tu já emocionou, para por aí, senão eu vou cagar. Vou cagar mole. Cagar mole. Daquela esguichada de líquido preto. Sim. Esse é um caso verídico. Meu fone de ouvido se suicidou após descobrir que semanalmente estou ouvindo o chorome. Óbvio, tudo bem. Se enforcou no próprio filho. O guia de decepções de fim de ano foi tão bom que acho que vou tocar no som alto para todos da minha família escutarem na hora em que todos estiverem reunidos e cada momento que um dos meus familiares for adepto a algumas das bizarrices citadas. Tipo tiozão Casalbé. Aê, Casalbé! Que deve ser Carlos Alberto. Com certeza. Ou a avó que coloca uva passa em tanto lugar que ela própria tornou-se uma gigantesca uva passa. Porque deve ser velha e enrugada, imagina. Sim, e gostosa. Olha as lambidas. É fácil de mastigar. Vou ficar em cara da pessoa e babando pra ter certeza de que ela entenderá em direto. Não sei porque babando a pessoa. Porque você tá tão tenso ali que você não pensa em engolir a saliva ainda. Mas isso facilita a pessoa entender? Né? Acho que ela fala, essa pessoa tá prestando muita atenção em mim, o que será? Daí eu... Pode ser. Também odeio amigo secreto por um simples motivo. Quando eu fazia catequese... Abusado do Padre Pedro, provavelmente. Mas ele fazia catequese. Ele era um aluno ou ele era um catequista? Não, ele era um... Beato. Desculpa, eu não fiz catequese. Não consigo fazer piadas. Fujo muito de abuso de padre. Tá bom, abuso de catequista. Só dá uma ampliada nas suas piadas. Quando eu fazia catequese, me colocaram no sorteio. E eu só soube 2 dias antes da entrega dos presentes, quando o catequista foi lá em casa perguntar por que eu não estava indo na igreja. Me deu uma risadinha, provavelmente, porque ele estava fazendo um puto demônio. Não sei. Peguei uma menina, opa! Pegou aí! Não. Bateu a alguém que ouve isso aqui, pega a mulher. Pega a mulher, cara. Mas foi no sorteio. Não é que ele tava pegando a menina, por isso que ele deixou de ir na igreja. Pô, não. Pensa bem, no sorteio é 50%, cara. É, sim, é verdade. Menino ou menino? Não é. Depende da quantidade de gente que tá participando. Eram iguais. A quantidade era igual. Tudo bem. Peguei uma menina qualquer que nem conhecia, mas nem preocupei. Eu era jovem e não estava dando a mínima para um amigo secreto. Minha mãe me obrigou a ir e como não tinha nenhum presente para levar, peguei a primeira coisa que vi. No caso, um DVD pirata, extremamente usado, do filme do Van Helsing, O Caçador de Monstros. Chegando lá, recebi uma caixa de bombom e na hora de revelar o meu amigo secreto, disse que não a conhecia e falei o nome. Eis que se apresenta uma mulher de 50 anos, que era irmã do chefe dos catequistas. Aí, isso ficou legal pra caramba, hein? Ela veio toda feliz me abraçar e quando abriu a sacola de supermercado... O cara embrulhou numa sacola de mercado, deu um nó. Você vê a boa vontade. E vi o DVDzão pirata, eu pude ouvir seu coração partir. Ninguém falou nada e acho que só piorou as coisas eu ter comido as coxinhas que ela fez para a confraternização, feito um condenado. Enchi os bolsos mesmo. Acho que não foi tão decepcionante para mim, mas para ela sim. Então, isso aí, é um cara que lucrou muito. Sim. Pegou um DVD que... Não, ainda bem que Michael não estava presente. Sim, sim. Feliz festa de final de ano para todos. 2 pontos, parênteses, que significa um sorriso, abração. Obrigado. Acho que foi pra finalizar com muita emoção. Se nossas bem, leituras de mim. Ele falou que ele não gosta de amigo secreto, então ele fez com que essa menina também não gostasse. Essa uva passa gostosa. Essa pré-uva passa. Era uma mulher já, não sei. Tá. O que, que você acha disso, Azizó? Achei. Já tinha menstruado? Tá. Ou ainda era uma mocinha? Não gosto de falar de menstruações de mulheres de 50 anos. É, ou a última menstruação dela. Sim, sim. Acho meio um gosto de ferrugem já. Ah, é? Ou não. Ah, mas... Mas será que sai com uva passa? Com uva passa? Só se for no Natal. É, ah, ou se tiver com Crista de Gala. Que bela imagem. Ele pregou em nosso amigo. Obrigado. Então, vamos não tinha necessidade de mostrar foto da tia dele. Isso que foi. Oh, então. Mas isso é a cara da minha tia. Uva passa cristalizada. É isso. Então vamos lá para a entrega do Churro Bosca. Como está o coraçãozinho, Wesley Zop? Ah, tá bem. É, porque você recentemente colocou uma ponte. Um marca-passo. Por mais que acelera, ele dava diminuindo. Segura essa pilha aqui. Acelerada, segura os polos dessa pilha. Como se fosse uma embreagem. Aí. É. Ah, tudo bem. Tem hora que dá umas enroscadas, você dá um tapa no peito. É. E você, como está a orelha esquerda, Gabriel? Tá bem, melhor que do Van Gogh. Mas e como vocês estão de ansiedade para o Choro Bosca? Ah, eu tô. Ah! Sim, tô ansioso, né? Tô chupando esse banquinho ciruba aqui. Tudo bem. Então vamos lá pra entrega do ano, pra entrega do Choro Bosca. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream, give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Pluto, Pluto, Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Então estamos aqui para abrir os envelopes. Você acha que eu devo cantar uma música ou tocar uma música? Por quê? Não, sei lá, para dar uma música de anunciação. É, eu acho que você deveria morrer, mas... Não, entre as opções que eu falei. Não sei se minha opinião está importante. O Michael Passo está novo, foi um investimento caro. Não. Tá bom, mas acho que põe uma música para tocar, melhor. Sentado na muito bom, música de Choro Bosca. Você que compôs? Não. Orlandinho. Tudo bem. É, então vamos aqui para abrir o primeiro envelope. O primeiro saquinho de lixo. O primeiro saquinho de lixo. E que está com aqui a votação de melhor vírgula. Melhor vírgula. Explica o que é vírgula para mim. Eu não vou explicar porque é um explicador de... Em termos técnicos, aqui é ele, Gabriel Asbar. Ah! Então, Gabriel Asbar explicará para o ouvinte, aquele que não tem a técnica podcastal. Ou que não votou, porque daí teria o exemplo. É, a podcastal me lembrou um pódio, não sei porquê, mas... Que você tá, é doente. É, talvez. Mas aí, explica aí o que é a vírgula dentro do podcast. Eu não sei se outras pessoas chamam isso de vírgula ou só a gente. Pode ser também. Pode ser. Eu acho que chamam. Chamam de ponto e vírgula também. É, talvez. Mas ou chamem de brecha. Pausa. Pausa. É, ou chama de bloco. Ou de cana. Ou de trolha. De pino. Pemba. De... Agulha. De pala. Ou de vírgula. mas não na língua portuguesa, mas dentro da língua do podcast. O que é uma vírgula? Gabriel Osmar. A vírgula nada mais é do que uma breve pausa do que estava acontecendo para ter um outro assunto depois. Né? Ah, então, tipo um momento de silêncio. Exato. Igual uma vírgula, só que no áudio. Mas no áudio não é um momento de silêncio. Gente. Não, é a gente, como é doente no chorume, a gente colocou aqui algumas frases. Exato. Sim. Então, como melhor vírgula, concorria, ó. Pai, pai, vem ver aqui. Vem ver um negócio aqui. Não é o chorume, não. É meu pipi. Cheiro de lixo? Ai! Ai! Ai! Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto! Gravando e relaxando! Ai que delícia, é isso que eu gosto! Gravando e relaxando! Com 34,78% dos votos, o Choro Mosca vai para Gravando e Relaxando. Aê! Ai, que delírio isso, Choro Mosca. Gravando e Relaxando. 34% foi o que ganhou? 34% ganhou. Tá que porinho, por favor. Muita gente. Em segundo lugar ficou que cheiro de lixo. É interessante também. Talvez pelo episódio de viagem. Pode ser. Explica a origem. Mas Gravando e Relaxando é uma linguagem viral da internet. Popular. Sim. É popular, sim. Não, parabéns, Wesley Zob, pra sua vírgula aí ter emplacado nas paradas de sucesso. Obrigado. Esperamos muito mais aí pra 2016. Mais demências. Que você continue gravando e relaxando, né? Sim, sim. E achando uma delícia. Porque afinal é isso que você gosta. Adorei. Você gosta disso e de tomar suco de laranja. Ficou emocionado de ter ganhado esse show do Oscar. Vocês estão servindo licor de menta? Só se for anal. Só pode ser anal. Só se for anal. Anal. Ah, tá. É, você deveria fazer um discurso, mas como você só fala bosta, não é? Vamos. Wesley Zop, vamos começar aí com... Somos três amigos aqui que formaram. Não tão amigos assim, né? Somos três pessoas que se aturam, né? Né? Nem se aturam tanto assim. Somos três pessoas. Nem tão pessoas. Somos três. Três substratos. Três, somos três ou não? Somos três. Talvez porque. Talvez três e meio. Tem o Tavinho na barriga. Mas que ele que tem voz ativa. É, então o Tavinho. Como a gente se conheceu? Isso daí talvez o ouvinte queiram saber, tá? Eu acho que poucos queriam saber, mas... mas se não quiser, só pular o áudio, foda-se. Também. O podcast é nosso, a gente fala o que quiser. Então, eu estava lá, a gente estudava no Polivalente, Americana. ETEC. Né, no ETEC, que é uma escola técnica. Ou seja, não existia outro lugar que eu pudesse estudar, né? Eu sou um rapaz que exato, conhece termos técnicos. Aprendeu tudo ETEC. Lá, né? Mas então você não estudou lá, você deu aula. Né? Sim, sim. O que que aconteceu foi... eu estava no terceiro ano do ensino médio e... O Nu entrou no primeiro ano. Entrei nu? Também. Como uma pomba. Ele vivia colocando asas de borboleta, sei lá, imitando pomba. Comendo minhota. Sim, sim. Cagando na cabeça. Era bem comendo minhota. Você está inserindo desse ano e comendo. Sugando e cuspindo minhota. Cagando na cabeça dos outros. Sim. Entrou no primeiro ano do ensino médio Gabriel Osmar, com 3 anos mais jovem que eu. Dois. Pode ser. 3 anos mais novo, você não estaria no terceiro. Seria formado e eu no primeiro. Não, ele poderia estar no terceiro por ser um repetente. Sim. Mas como eu não sou burro... Dois anos. E daí encontramos o Gabriel Osmar, que na época era mais magro do que ele já é. E mais cabeludo. E mais cabeludo, parecia uma moçoila. Sim. Então talvez eu tenha ido falar com ele, tentando chavecar ele. Ele falou, aquela loirinha. Vamos comer essa loirinha aí, na verdade. Comi. Esse com gostoso. Com gostoso. Será Gabriel Osmar? Meio sem teta, mas... É. Menos 10, ué. Vai, vai. Dá melhor, pra chupar, vai, melhor vai. Que minha primeira namorada. Vai, vai. E aí, Gabriel, é isso que você lembra ou não? Não, confirma essa história e diria mais. Diria que o nosso encontro foi numa... conferência. Não diria uma confraternização. Sindicato, no sindicato? Uma palestra. Mas uma socialização entre os novatos e os veteranos. Socialização, entenda, fazer o trote. Socialização. Não, era trote solidário. Ah, tudo bem. Tem que doar sangue e tal. Isso, teve uma integração lá e lembro que em dado momento foi criada uma coisa mítica que se nomeava Romola. Romola. Que o nome já diz, né? Eu acho que eu não entendi. Algo que começa com Rô e termina com Lá. Romola. Romola. E todo mundo gosta. Não seria Rola? Não. É uma Romola. E é grande e redonda. Grande e redonda, Romola. Sim, sim. Sim. Quesito, coesão. Puta! Dois. Ah, ok. Ah, foi assim que nos conheci. E também andando de mão dadas no pátio. Sim. Mas isso é normal. E cantando meu pipi no seu popô. Meu popô no seu pipi. Sim, cantando, mas na escola. Não, reclamando, né? Ah. Durante a semana de ensino religioso. Vocês cantaram uma em cada mão do padre, né? Dando isso. E a partir disso, então, o Gabriel Asmar começou a namorar, um namoro traumático que ele já contou aqui no... Sim. Que mais sempre é engraçado de lembrar. Sim, sempre é engraçado de lembrar o quanto ele é um perdedor na vida. Mas por que é importante ressaltar isso? Porque era mulher que ele começou a namorar. E que era uma coisa diferente de hoje em dia. Que é o rei dos meninos. Não só por isso, mas porque a namorada dele chamou... Tinha menos peito que eu, tudo bem. Tudo bem. Mas não por isso, pô. Chamou-nos a participar de um projeto no qual conheceríamos o Wesley Zop. Tudo é culpa dessa menina, hein? Sim, sim. Lembrando que você foi chamado para participar desse projeto. E eu só fui chamado depois que ela tinha entrado. Sim, você era o namorado, estranho. Né? Exato. Mas né? Eu não comi ela, não. Não. É isso que você tá querendo questionar com isso. Imagino que não, porque eu também. Então, o que acontece? Ela nos chamou para participar de um projeto que era... Anjos da Alegria. Ah, sim. Explique o que é, Wesley Sop, Anjos da Alegria. Anjos da Alegria são pessoas que se vestem de palhaço para poder visitar hospitais, entidades, asilos. Então usam a figura do clown, do palhaço, e vão fazer humanização hospitalar. Exato. Um cara que entende de termos técnicos porque estudou na ETEC. Exato. Então quando você fazia inscrição para o projeto, cada um ia pro... Escolhi um hospital para participar. Sim, sim. Você não participa de todos os hospitais. Você escolhia um hospital ou você ficava à disposição do qual a principal. Qual eles que queriam que você participasse. Mas normalmente você fazia uma escolha de um hospital. Sim. Ou então era direcionado para um que fosse mais próximo da sua casa. Né? É, normalmente a pessoa mais inteligente escolhe isso. Eu fui para um hospital municipal, o Wesley faz um hospital que se chamava Hospital São, se chama Hospital São Francisco, e teoricamente a gente não deveria ter se conhecido, mas a Associação Anjos da Alegria também visita entidades. Exato. Então, eu lembro que eu entrei num sábado, no domingo já teve uma visita ao Asilo São Vicente. Exato. Lembrando é asilo, que... certo? Falar asilo? É asilo. Sim. Achei que era politicamente incorreto. Não, é, mas é asilo. Não, mas existe até o asilo político. Como seria politicamente incorreto? Sei lá. É uma palavra feia. Assim. Lembrando que não tem um grupo que atende os asilos, e sim todos os voluntários podem ir nos asilos. É, aqueles que podem, eles vão. Exato. Para saber mais sobre a associação, anjosdaalegria.org.br. Exato. Exato. Mas antes tem o www. Ah, e antes o http. Isso. Mas esse não precisa de... E os dois pontos barra barra. Exato. No outro dia estava lá o Wesley Zop, que ele tem prêmios, o Wesley Zop, de o melhor palhaço de todos os tempos. Calúnias e divulgações. O melhor clown de todos os tempos. Calúnias totais. O melhor clown careca do mundo. Sim. Careca chamado, de verdade. Chamado Ed. Exato. Sim. Então lá como o Dr. Pintado, então nessa socialização sim. Da visita ao Asilo São Vicente, A gente se conheceu e ali... Rolou uma paixão. Rolou uma paixão, beijos na boca, beijos gregos. E... dedo no topo. Coitado do primo do Wesley, não tinha nada a ver com isso, tomava dedada. Do... Não, foi eu que participou, né? Sim. A gente do, acho que quem é do medo, né? É. Do medo, quem se chama Toba. Sim. E daí foi isso, conhecemos. E daí depois, Gabriel Aspar, quando entrou na associação, daí todo mundo se apresentou. Três meses depois? Acho que 2 meses. É, por aí. Vocês estão esperando ficar maior de idade ou não, maior de 16? Não, porque não chamaram ele pela primeira vez. Ah, é verdade. Não, como eu não fui avisado... com antecedência, digamos assim, da mesma data de inscrição do Ganso, eu fui na próxima. Sim. Que, incrivelmente, era 2 meses depois. Hoje em dia, faz uma inscrição por ano, porque já temos muitos voluntários. Lembrando que você era o ano de 2007. Isso. Isso foi em 2007 que vocês entraram? Dia 30 de setembro de 2007. A minha data eu não lembro. Não, 2 meses antes. O que não é importante, a gente não lembra. Então foi isso. E daí conhecemos lá, a gente se conheceu e a gente gostava de falar de muita bobagem, um pouco. Ah, sim. Digamos que quando eu entrei em algum porque a associação também tem treinamentos para os voluntários. Tem treinamento. Quando ele integra todos os voluntários de todos os hospitais e faz um treinamento... Por questão de melhor atender os hospitais, por questão de ser uma melhor pessoa. Sim. É, e porque o hospital ele tem, você tem regras para. Por questão seguir. da própria integração dos voluntários. Sim, e é uma coisa diferente, né? não é o seu dia a dia entrar no hospital como um palhaço. Você nunca fez isso, então você precisa de um treinamento. E daí o Gansinho. Garganta de Veludo. Que não tinha esse nome no sou hospital. Sou eu por acaso. É, você. Obrigado. Que não chegou, tinha esse nome, né? Chegou pra mim, que já era amigo dele, já era conhecido. Falou, você tem que conhecer esse careca aqui. Esse careca demais. Esse careca louco. Esse careca engraçado. E daí foi apresentado pra Wesley Zola. É verdade, Foi o Douglas que apresentou. Sim, então. O Gabriel. Obrigado, Douglas. Desculpa, por quê? Gabriel. Lembrando que... foi muito legal também, porque quando eu fiz a inscrição para a associação, todos os coordenadores dos hospitais se apresentavam. O Wesley só disse, eu sou o Wesley, coordenador de São Francisco. E foi embora. Aí eu falei, puta, esse cara é cuzão pra caralho. Não, ele é cuzão pra caralho. Não, ninguém disse que não. Você sabe que eu também falei que eu era o Dr. Pintado. Pode ser, vai. Porque no hospital o nome de palhaço, então o Wesley era o Dr. É o Dr. Pintado, o Gabriel, Dr. Buzina. Ou Butzina. Porque são dois Zs. E eu, o Dr. Quindim, que fui. Por ser doce, feito um Quindim. E por mim fui milagrosamente, eu considero. E tem muita milagre. O meu nome de palhaço, quem escolheu foi. Gabriele, bexiguinha, né? Ah, o meu também. O meu não. Por isso você é demente. Por isso você tem cara de bosta. Aqueles xingos sinceros. É muito sincero. E boca de corneta. Não sei porquê. Tudo bem. Então foi isso. Foi a associação aí que nos uniu. Que nos uniu, basicamente. Não é só o Ben que faz essa associação. Então vamos para um próximo Churubosa. Nesse clima de união. Nesse clima de união, por favor, largue meu pipi. Eu acho impossível. Passei cola na mão. Churubosa. Cola de pipi. Própria pra isso. Prêmio de melhor anedota estilo Aritoledo. Ah, Aritoledo. Pra sódio. Ou estilo Casalbé. É aquela que não foi considerada pra sódio. Apesar dela ser ruim, a gente deu muita risada. Ah, tá. Como melhor anedota estilo Aritoledo está concorrendo. Se até Jesus gostava de função de segundo grau, porque falava por parábola. Você lembra, Aurélio? Lembro. O Júlio, puta, o Júlio caiu direto nessa brincadeira aí. Porque porra de Júlio. Aquele que te pegou atrás do entulho. Que que os egípcios inventaram o inglês também. Sim, eles inventaram tudo. Mas não, eu sei. Tutankhamon! Ah, não! Não! Choro no Oscar de melhor anedota estilo Aritoledo vai para... Você sabia que a língua inglesa foi inventada pelos egípcios? Ah! Eles falavam Tutankhamon! Cara, Gabriel Asmar! Ah, muito obrigado! Caramba! É uma honra estar aqui receber esse prêmio. Tô cobiçado por muitos. Eu cobicei esse prêmio. Eu cobicei. Eu também. Diria esse eu queria, não gravando em relaxando. Diria que depois de beijar tantas línguas anais, eu deveria saber alguma coisa sobre línguas, principalmente egípcias e americanas. Que foi o que começou o mundo todo. Exato. Os egípcios. Inventaram o mundo, né? Muito bem, parabéns, Gabriel Asmar. E é nesse clima, então, que vamos abrir mais. Mais? Vamos abrir mais um Choro Oscar. Ah, pega mais um saquinho de lixo. Pega esse saquinho de lixo. Esse aqui, vamos... esse tá fedido. Esse tá... O episódio mais sem sentido. Chorou, o episódio mais sem sentido. Exato, ah. Porque muitas vezes a gente fala que vai falar de um tema e a gente fica 40 minutos falando sobre outra coisa. É. Tá. Pode acontecer. Pode. Não, pode acontecer, não. Acontece. Muita gente fala que isso acontece muito. Por que isso pode acontecer, Wesley Zó? Porque o amor não tem fronteira. Aê! Por exemplo, vou te dar um exemplo do episódio Minhas Manias, que a gente era pra falar de manias e falamos 40 minutos sobre vidro de jogo. É, sim. Então, um exemplo. Mas pra gente foi interessante. Sim. Pra e o pior, pra gente teve sentido. E o que é melhor? O que não ficou intrínseco? Olha, o cara que... Para, intrínseco eu vou ter que anotar, eu vou usar isso em qualquer momento. É que a nossa mania é de anunciar um tema e não falar sobre ele. Ah, tá? Você, talvez o seu cheiro. Mundo caiu agora, cara. Ou talvez o meu cu caiu. Eu não sei, se isso não chama meu cu, não sei. Então vamos lá. O episódio mais sem sentido. Lembrando que eu coloquei lá os episódios que as pessoas falaram que era mais sem sentido, que era sem sentido. E só que você, e a possibilidade. Você tinha opção de, se não tinha lá um que você achava, você tinha opção de acrescentá-lo. Lógico, algum episódio nosso. Ah, Nerdcast 17 mais sem sentido. É, pode ser que seja. Ou o canal do Felipe Neto. Sim. É, um pouco sem sentido. É, então, não faz sentido. Então, como episódio mais sem sentido, com 30,4% dos votos, o prêmio vai para... Caramba. Cara... Foi apertado. Manual do Jovem Cadeieiro! Ah! O episódio mais sem sentido do século. Só que esse prêmio tem que ser para os três. Sim. Já era piada interna, né? Sim. Vamos dar regalo junto aqui. Obrigado. Eu pego na bunda, eu pego na bunda. O Manual do Jovem Cadeieiro. Ah, realmente. No episódio que o Gabriel falava, temos que gravar uns falando sobre o Manual do Jovem Cadeieiro. É. A gente não dava muita atenção, mas aqui a gente não tem medo de falar nenhum assunto. É verdade. Então gravamos lá o Manual do Jovem Cadeieiro. Talvez foi o episódio mais sem sentido. Com o tema mais sem sentido. É um dos episódios mais polêmicos do show. Pouca gente gosta desse episódio. Não, e foi um episódio lançado assim. Logo no início do Churume, né? Sim. Engraçado. Eu achei que seria a morte do nosso. Eu também acreditava que sim. O Douglas fala, pouca gente gosta, dá a impressão de que tem ouvinte que gosta. Não, pouca gente, só nós gosta. E o convidado? Talvez. Não, mas o Anderson falou, Anderson Negão que participou, foi o único episódio que ele não teve coragem de ouvir. Ai, então nem ele. Nem ele. Então só nós três gostamos. Mas foi aquele episódio que a gente ficou até com um pouco de receio de indicar pros... Não, eu falei, não teve esse final de semana. Não saiu. Não, mas eu... Pô, é um episódio que minha sogra. Esse daí foi um episódio que a Ju foi apresentar pra família dela. Pô! Colocou pra ouvir, né? Não, parece que você não é bem-vindo mais na casa da sua sogra. Não, mas é um episódio que eu... E foi justo na época que o seu cunhado foi preso. Pô, eu tenho orgulho desses episódios por um detalhe. Pela coragem que a gente teve de postar um negócio dele. Não, eu tenho orgulho. E de não ser processado. E de não ser processado. Ainda. Eu tenho orgulho desse episódio porque é um episódio que mostrou a que o Churume veio. E a que nível podemos chegar. Exato. Porque o Churume é um episódio, que não, um podcast que não fala sobre nada e que não tem sentido algum. Exato. Então, quando a pessoa te perguntar até onde o Churume vai, falar até onde não. Escuta o Jovem Cadeira, é até lá. Abaixo da Deep Web, cara. Exato. Churume é Deep Web. Esse episódio foi expulso da Deep Web. Quem dera a gente um dia suba pra Deep Web. Wesley Zop, agora nesse... Você abriu um sorriso falando do manual do Jovem Cadeia, talvez que ele tenha te auxiliado na época que você foi preso. Sim, sim. Lembrando que eu fui preso voluntariamente. Sim, sim. Afinal, ele foi lá na prisão, deu um tapa na cara do delegado, esfregou o pipi na boca dele e falou, me prende aí se você for homem. Daí ele, pra provar que era homem, prendeu. É, tudo bem. Foi na Associação Anjos da Alegria também que a gente começou com a mídia podcast. É verdade. Você lembra disso? Em 2008. 2008. Caramba. A gente, o Wesley Zop não vai lembrar disso, porque ele é caduco já. Mas... E tem Parkinson, mas isso não foi assim. Mas isso até facilita, né? Ele vai nos masturbar. Sim. É, eu só fico parado. Sim. Um amigo nosso... O Diego Bolinha. Sim, sim. Conhecido também como Bolinha. Diego, esperamos aqui. Esperamos ele aqui. Beijo, Bolinha. A gente estava ensaiando, montando... Não estava nem chegando aos ensaios. Mas montando um... Piloto? Não um piloto. Uma equipe para montar uma peça que o Wesley Zop e Bolinha escreveram, que chama Príncipe Nico. Exatamente. O Wesley Zop sabe escrever peças de teatro. Mas só escrevi porque estava junto com o Diego Bolinha. Digamos sim, que depois dele criar essa obra, ele perdeu um pouco do sentido do que ele escreve. Sim, sim. Hoje em dia ele escreve bosta nenhuma. Tudo bem. Mas o que acontece? Então, e o Bolinha chegou pra gente, né? O Bolinha, ele era... O mais nerd de nós, com certeza. Sim. Ele era aficionado por Nerdcast. Eu também escutava o Nerdcast porque eu gostava dos episódios que eles faziam com dubladores. Então, era legal mesmo. Quando tinha episódios com dubladores, eu gostava de ouvir. Eu já ouvia, mas não era um viciado. Sim. Primeiro porque a internet naquela época era uma bosta, né? É. Então, era internet, conexão difícil, então já... Então ele chamou, por que a gente não monta um podcast? Chamou o Wesley, acho que ele já tinha falado isso pro Wesley antes. Já. Mas aí a gente tava se conhecendo, ele viu que eu falava muita merda sem sentido, que é o que eu faço, é a minha profissão. É. Sim. O professor. Exato. E daí ele falou, por que a gente não monta um podcast? Por que não fazer isso? Então, por que não? Então a gente montou e a gente começou a falar, vamos montar um podcast para a associação. O Bolinha tinha essa ideia. A gente abraçou, então surgiu aí o nosso primeiro podcast, o Anjos da Alegria no Ar. Exato. O que você lembra disso? Lembro com muito carinho que eu fui um filho, né? Sim, o primeiro filho. Daí a gente gravava de vários assuntos, não era igual o Churume, que a gente, normalmente o Churume a gente faz uma conversa aqui do que a gente sabe, sem pesquisa nenhuma. Mas, que é muito gostoso. O que é muito mais fácil. E gratificante. Era um podcast difícil de se fazer, realmente, porque tinha que... O tema tinha que ser estudado, né? Sim. Então, cada um falava uma parte do estudo. Era dividido, ó. Por exemplo, eu lembro do episódio que a gente fez sobre Batman. Sim. Então, um episódio clássico do Anjos da Alegria. Foi até um que foi dividido em dois. É, porque falamos muito sobre Batman. Então, o que acontece? Eu lembro que a minha responsabilidade era falar dos desenhos animados do Batman. Exato. Daí não sei quem falou sobre os filmes e por aí. É, é que nesse dia foi bom pra mim porque eu fiquei com a Lívia Cômico. Era mais fácil. Entendeu? Então acho que. Não que o outro não pudesse contribuir, né? Mas claro. Você era responsável por. Mas conduzir. Você que conduzia. Sim. Daí. Se aquela parte do tema falhasse, o teu cu que tava na venda. Exato. Bom, e o anfitrião mestre era o Bolinha. É, ele era o host. E o... O Rosca. E o Rosca. Tudo bem. É. E o foi o primeiro podcast que a gente fez e eu, foi a época que eu fui estudar fora. Então eu acho que, por exemplo, no episódio piloto eu não participei. Não participou. Daí... O segundo a gente ia fazer uma entrevista. Só que o Bolinha pegou catapora e... Não, foi cachumba. Cachumba. Então o Bolinha pegou cachumba. E como que... eu nunca peguei cachumba, não fui. Não foi, e eu já tinha pego cachumba. Gravou passado sobre... seu voo. Passei pro meu voo. A gente gravou sobre doenças infecciosas. Riscos biológicos. Riscos biológicos, acho que sim. E a terceira foi entrevista. Daí a terceira foi entrevista? Foi entrevista com o patrão e a patroa. Os fundadores do Fundadores do Olhos da Alegria. Eu não participei também. Você não participou? Você entrou no quarto episódio. Então cheguei. E é legal lembrar que muita coisa que a gente usava nesse podcast, a gente... usa até hoje. Sim, a sim. Gente... Microfone. É. Roupa. É. O nosso corpo. Sim. Suruba a cada 10 minutos. O computador pra postar. É muita coisa que a gente pegou de lá. Não, mas são muitas referências. Muitos cara. Alívios cômicos. Ah, né? Sim, sim. O e-mail começar com autocríticas, começou lá. Foi uma invenção ganciana, autocríticas. Várias coisas que a gente utiliza ainda, começou lá. E eu, como estava estudando fora, não poderia participar de todos os episódios. Por exemplo, já não participei. Sim, do começo aí. É, daí depois eu fiz alguns. E daí, pra suprir aí a falta de integrante, o Gabriel Aspar foi convidado ou não? Eu é verdade ou não? É verdade, mas eu definiria assim como pra tapar buraco, eu fui convidado. Porque sabiam que era um bom boreador, um bom tapador de buraco, então eu fui convidado ali. Mas acho que não é nem por isso, é porque é o seguinte, a minha função no podcast antes da Liga Noir era falar estupidez. Essa era a minha função. Eu falava coisas sem sentido, como até hoje eu falo, mas porque a minha cabeça tem sentido. O host era o Bolinha. Sim. E o co-host era eu. É, então eu só tava lá pra inventar coisas sem sentido. Sim, sim. Então era o meu momento criativo. Então eu inventava várias coisas sem sentido. É verdade. Então, eles precisavam de alguém, quando eu não tivesse, que falasse tanta coisa sem sentido. Tanto quanto eu, entendeu? Puta, então, agora eu fiquei honrado. Então, precisava alguém à minha altura. Precisava alguém à minha altura de sem sentidez pra substituir. Então, Gabriel Asmar, quem é melhor que o meu discípulo? Sim. E quem participou também foi um discípulo do Bola 7. Bola 7 ou Bolinha, que a gente chamava de Bola 7. Sim. É, também foi Felipe Espinosa. Sim. Que participou bastante, em bastante episódios. Então, daí foi o momento que o podcast começou a ter 4 integrantes, sim, mais ou menos. Isso. Era sempre com 4? Ou eram 3? Não, era mais o Gabriel e com algum convidado. Uhum. Lembrando que a gente não tinha esse dever de todo episódio ter um convidado igual a gente tem no Churu. É. O Anjo da Liga no Ar, ele, como diz o Wesley Zop, teve só 50 episódios e aí acabou. Não, assim, tipo, vou fazer um café ali e já acabou. Não, mas eu falo só, por quê? Porque foram 4 anos. Sim. De podcast e daí foi só 50 episódios. E foi pouco, se você relacionar com ele. Tem duas coisas que eu acho engraçado do Anjo da Alegria. Anões, você acha engraçado? Não, eu acho. Mas não tem a ver com o Anjo da Alegria, não. Mas uma das coisas que era muito marcante é que o Anjo da Alegria no ar, ele tinha a apresentação, o bloco de apresentação, e o segundo bloco era dividido em duas partes. E sempre, na segunda parte do segundo bloco, eu tinha um derrame cerebral e não falava porra nenhuma. É verdade, eu desligava. Gabriel começava a assistir a gravação. Ficava de espectador. Tinha muitos e-mails que a gente recebia, era falar, não, Gabriel, ele sai na metade. É. Não, o Gabriel não sei, ele vai comprar cozinha. Pão, ele vai comprar pão, vai fazer almoço, não sei, não sei. Uma coisa que dificultou a continuidade foi a periodicidade que não tinha. Sim, sim. Então, um ano a gente postava 10 episódios, no outro 2. Exato. No outro 20, né? Não, é, foi só em 2011 foi o pior, que eu acho que a gente postou 3. Então, pô, né? Isso foi... Então a periodicidade acabou. A periodicidade e a distribuição. A gente não tava no iTunes, entendeu? Então era mais complicado. E depois começou cada um com seus compromissos, e daí faculdade, trabalho, até que chegaram à conclusão que não existia mais. Sim. Exato. É o primeiro filho que cresce e vai embora. Não que foi deixado mais. Numa caixinha de papelão embaixo da ponte. Lembrando da goteira, vai. Lembrando que depois que Felipe Espinosa fez todo um site. Sim, essa era a segunda coisa que eu ia falar. Que daí, ele fez um site novinho em folha, com ilustrações bem feitas. Postamos um só, que foi o 50º, e depois o detalhe que ele teve que colocar todo o conteúdo que já todo tinha. Comentário. Todos os comentários. Foi um trabalho de um mês que ele teve. Postar. Um episódio novo e acabou. E não postar mais nada. E aí já acabou. Aí já acabou. E, então acho que foi o problema, a periodicidade, os compromissos aleatórios, diversos que a vida traz. Hemorroida. E uma coisa, e aí... Uma coisa que me incomodava no Anjos da Alegria do Ar é porque ele começou a se desligar da associação. Sim. Ele chegou a uma coisa que ele não era mais da associação, ele era nosso. Sim. Só que a gente ainda era preso à associação. Por exemplo, quando você coloca... A gente era ligado. É, não, não. O podcast, apesar de não ser mais uma coisa... A associação não queria mais saber daquilo lá. É. Isso. Ele ainda mantinha o vínculo por causa do nome. Ele mantinha o vínculo por causa do nome. O podcast chamava Anjos da Alegria no Ar. E isso era uma coisa que me incomodava, porque isso limitava a gente, moralmente falando. Por sim. Exemplo, eu, como um palhaço de hospital, não posso falar sobre todas as barbaridades que a gente fala aqui. Isso, jamais. Isso limitava meu vocábulo, tipo de piada, não poderia fazer piada com humor negro. Não. A gente tinha uma certa... regras de conduta. Sim. A gente colocava aquele pi da censura em falar merda. É. A palavra merda, colocava pi. Sim, sim. Então ele tinha regras de conduta. E se tivesse dois pipi, ele tinha punha só um pi. Sim, pra não ficar pipi. Exato. Então tinha umas regras de conduta e isso era uma coisa que começou a me incomodar. Então eu cheguei para Gabriel Asbar, por que para Gabriel Asbar? Porque Wesley Zop é uma pessoa muito apegada. Conservador. Ele é conservador. Saudosista. Então se eu chegasse com Wesley Zop... Falasse, vamos fazer um outro podcast? Ele fala, por que eu faria um outro podcast se eu já tenho um? Por que eu cortaria o meu pinto fora, cara? Ninguém falou isso, né? Você tá entendendo, filhote? Você tá entendendo? Entendeu? Ele falou, eu não posso fazer um outro podcast que eu já tenho um. Eu falei, mas o Anjos da Alegria no Ar tá acabando, assim. Ele, não tá não, cara. É engraçado que ele faz isso com tudo, né? Mãe, por que eu vou comprar uma outra cueca? Porque eu já tenho uma, mãe. Exato. Não preciso de duas, não. Ele é um cara apegado em certas coisas. São filhos pra mim, tô mentindo, cara. Não, mas são filhos pra tudo mim. Tudo bem. Então, quando eu cheguei pra Gabriel Asbar, eu falei, Gabriel Asbar, vamos montar um outro podcast, mas que é pra falar merda. Sim. O Anjos da Alegria no Ar, ele tinha uma prestação social. Sim. Falava de entidades, falava de muita coisa. E eu falei, não, eu quero um podcast sem compromisso com nada. Eu quero um podcast pra falar merda. E aí vai começar a surgir a ideia de um novo podcast. Isso aí é por volta de 2012, mais ou menos. Olha quanto tempo já se passou aí. É verdade. Mas... nesse clima, vamos fazer mais uma entrega de choro. Aê! Nossa, eu já tava dormindo aqui. Vou pegar esse saquinho aqui que não é foi de Roberto Carlos, mas tá tudo babado. Então vamos falar sobre o Choro Oscar, da pergunta polêmica que mais causou furor anal. Ah! Só tem uma que me vem à cabeça. O Gabriel Asbar, explica aí o que é uma pergunta polêmica que causou furor anal. Tudo bem, pergunta polêmica que causou furor anal é uma pergunta polêmica que deu aquela travada no boga. Que todo mundo falou, mas e aí, o que será que eles vão responder agora? Quem concorreu à pergunta polêmica que mais causou furor anal foi... Qual é o sinônimo de sinônimo? Lado do Capitão América ou do Homem de Ferro? Oh! Pro time que tá perdendo, o que, que eles precisam fazer no segundo tempo, hein? A minha pergunta é, enquanto vocês se ouvem, vocês já se sentiram encabulados ou já aconteceu alguma coisa? Quando eu era criança, eu tinha pensamentos loucos. Minha pergunta é se vocês tinham um pensamento como esse. E o prêmio foi para a pergunta, qual o sinônimo de sinônimo, Brunazão? Ok! Yeah! 26% dos votos, foi acirrado. Então foi isso que eu ia falar, porque para 26 ter ganho, é. Foi acirradíssimo. Oh, mas que legal. Foi polêmica. Foi, realmente. Eu achei que ia falar do Guerra Civil. Eu também acreditei que sim. Eu acreditei que ia ser, se foi no cu na boca, mas como não teve essa pergunta polêmica. Mas não foi polêmica. Isso daí é uma coisa do dia a dia. É decisões que você toma todo dia. Vai tomar café da manhã? No cu na boca. Na boca, vai. E vocês querem fazer aí mais uma entrada de choro? Oscar? Por favor. Ah, eu gostei. A melhor vitrine. Se é na Renner, na C&A, é, não sei. Quais as lojas que foram candidatas? Isso. Mas de vitrine de Natal ou vitrine de do ano todo? Não sei. Mas fale qual foi o episódio com as vitrines concorridas. Tudo bem. Então, Gabriel Osmar, antes explique o que é a vitrine aí, Bruno. Vitrine é um espaço normalmente colocado na frente de um comércio na exposição do produto. Dentro do podcast. Vitrine dentro do podcast é uma imagem que remete ao episódio que foi lançado. Ou não. Que tem alguns que tem, easter eggs. Isso, algum easter egg do episódio e que serve pra gente... Fazer cocô? Não. Fazer uma propaganda do episódio. Sim. Né? Sim. Então, quem estava concorrendo era episódio 1, me comeu. Sim. Ótimo. Episódio 2, traumas de infância. Episódio 9, pegadinhas e traquinagens. Episódio 10, histórias de bêbado. Episódio 17, viagens. No episódio 21, não acredito que isso aconteceu comigo. Lembrando que você tinha a opção de acrescentar lá o... Caso a vitrine que você gostasse, não tivesse as opções. Exato. Mas então, lembrando que... Então, alguns acrescentaram o episódio de contos de fadas. Apesar de eu não lembrar qual que foi a vitrine, mas... Outros acrescentaram o episódio 20, minhas manias. Eu acho que esse foi um dos acréscimos que tivemos. Ótimo. Ah. E o Choromo Oscar, então, de melhor vitrine, vai para episódio 2, traumas de infância, com 21,73%. Mais disputado do que o da pergunta polêmica. Exato. O pessoal ficou em dúvida aí da vitrine. Talvez pegue. É tudo uma bosta. É. Qual menos pior? Qual merda de imagenzinha vou botar? Pode ser que seja isso, então. E vou colocar, então, mais um Choro Oscar aqui pra ser apresentado. Por favor. Já que a gente tá na ânsia. Tá na ânsia, tá corfando aqui no estúdio. E já que estamos falando de ânsia, vamos falar do episódio mais nojento. Aê! Que é o episódio do Chorume. Só pode ser. Então, concorrendo ao episódio mais nojento, em primeiro lugar, episódio 1, me comeu. Episódio 4, manual do jovem cadeiro. Episódio 9, pegadinhas e traquilagens. Episódio 13, nostalgejos. Episódio 17, viagens. Ah, porra! Vamos ver a coesão dos nossos ouvintes. Não, todos são coisas, porque, por exemplo, viagens, teve um momento que eu falava que cheiro de lixo! O momento que eu caguei uma maçã do amor. Sim, é verdade. Sempre tem uma coisa nojenta. Chorume sempre tem nojenta. Não, mas cara, disparadamente, ô jovem cadeieiro. Ah, jamais. Você acha que não? Jamais. O jovem cadeieiro fala muito de amor. Ah, é verdade. Que não é estupro quando você aceita. Foi acrescentado aqui por algum ouvinte também o episódio 12, Bizarrices do Trabalho. Ah, esse foi nojento. Verdade. Sim, esse foi nojento. E o episódio 20, Minhas Manias. Eu só não lembro desse nojento. Talvez a imagem de Lameu tomando banho seja nojento. Bom, pode ser. Então pode ter sido. O Choro Mosca, de episódio mais nojento do Chorume, no ano de 2015, vai para... É importante falar que teve 21,7% caramba, dos votos bem também. Apertadíssimo. Mas há um empate. Oh! Há um empate. Porcentagem. Há um empate. Ah, meu Deus. Um empate técnico entre o episódio 4, Manual do Jovem Cadeieiro, e o episódio 17, Viagem. Ah! Vocês são dois porcos. Ah! Então... Caramba. Lembrando que o 17 que foi da pergunta polêmica. Exato. Então temos aí... O colecionador de churumos. O Manual do Jovem Cadeieiro também. Também. Então você tem aí dois... parâmetros. Acho que episódio 4, o Manual do Jovem Cadeieiro, como um nojento social. Sim. Um nojo social. Porque segundo o Gabriel Osmar, fala mais de amor do que de nojeira. Sim. E o episódio 17, por causa da namorada de Gabriel Osmar. Ah, só por causa disso. Cheirando lixo. E por causa do dom do Douglas fazer maçã do amor. Sim. E talvez mais nojento porque eu falei que o meu namoro terminou por conta da convidada. Não era verdade, porque eu tinha só um amor. Talvez as pessoas tenham achado nojo, achou mentira. Isso. Mentira suja, suja e fedida. Pode ser, e tem cheiro de lixo. Vamos falar do que agora, amiguinhos? Vamos falar de Babalu Banana. É o melhor Babalu, né? Mas deveria voltar. É o melhor que Babalu Banana. Deveria. Eu acho. Diria do seu tio que fala tomate. Mas você sabe que eu acho que é o melhor Babalu era o Banana mesmo. Melhor que o Melancia. Pra quem gosta de chupar rola, é verdade. Ou pra tirar aquele gosto de sebo de rola da boca. Tirar o esmegma que fica na porra seca da garganta. O Babalu Banana era o melhor mesmo. Mas então, voltando à história desse podcast, chamei Gabriel Osmar, falei, vamos montar um outro podcast. Kama Sutra, não. Vamos montar um outro podcast. E chamamos também para participar como integrante oficial, Anderson Legão. É verdade. Você sabia disso? Eu sabia que vocês tinham me falado depois. Exato. Não te falamos depois, não. Falamos antes. Não vem falar que a gente é traíra, não. Não, mas não ia ser traíra, velho. Então, o que que acontece? Esse Wesley sempre criando intriga. Não, tô. O rapaz que quebra um milheiro não pode ser confiado. E depois vai dormir. Quebra um milheiro e vai dormir. Que cansou, né? Mas cansa, pensa. Não dorme a noite inteira. Trabalho duro. Então, o que que acontece? Nunca trabalhou tão duro na vida dele. Então, o que que acontece? Diria que eu tenho essa... Agora eu tenho essa... Parâmetro de não, trabalho? Não, esse parâmetro não. Eu tenho essa vontade de um dia... Quebrar um milheiro. Ter um milheiro pra quebrar. Quebrar um milheiro de tijolo com martelinho de criança. Deve ser como comprar um rolo de plástico bolha, né, cara? Mas você esmiuçou o tijolo ou só dá aquela agachada só pra prejudicar, velho? Não, o meu objetivo era o quê? Era moer aquilo lá, cara, que eu não consegui moer, né? Deixar no pó. Mas quebrava o máximo possível de cada tijolo. Puta! Tudo bem. Claro. Mas então... Voltando, a gente veio gravar, inclusive gravamos aqui nesse estúdio. Ah, sim. Gravamos nesse estúdio. E as ideias que a gente tinha, basicamente, era a mesma do Chorô. Assim, a gente queria algo insano, algo que não falava sobre nada, algo que não tivesse um segmento, que as vírgulas fossem diferentes do, de podcasts aí que é, colocam vírgula, sei lá, muito... Normalmente a ver com o tema, né? A ver com o tema, enfim. Ou... Criamos coisas bizarras. Criamos então... coisas escrotas. É, tipo... É, não é um cachorro não, é o meu pipi. É. Vou te ensinar o que é incesto. Vou te ensinar o que é incesto. Então já, a gente queria que a vírgula já mostrasse que o podcast não era de boa índole, não era confiável, sim, que era a pior coisa pra se ouvir. E se você tava ouvindo aquilo é porque você queria. Exato. Só puto sujo. Tanto a vírgula quanto a abertura. É, a abertura. Que na época era meio parecido com o que a gente tem hoje, sim, mas não tinha muito a ver. Não, tinha algumas sátiras, algumas falas, mas não tinha ainda essa abertura, não existia. O nome, porque era um podcast pra se falar merda, então o nome era The Talk Show. Sim. TTSS. TTSS. TTSS. Então na época o Gabriel Asmar desenvolveu logos, slogans, ficou da hora. Logo e... Lembrando que foi uma foto de uma cagada que ele deu na privada. É, mas né? Formava TTSS. TTSS. Né? Ou T2S2. Então era o The Talk Shit Show. Então a gente gravou um episódio que nunca foi para o ar. Era um episódio que falava sobre... O tema era como nos conhecemos. Ah, é? Então era eu, Gabriel Osmar, o Negão. Só que ele, nesse episódio, ele já tinha a raiz do Chorume, porque começou a falar de uma coisa e terminou completamente com outra. É, exato. Então foi como nos conhecemos e como conhecemos o Gabriel, que teve 3 namoros frustrados, e ele vai contar agora pra gente. Não sei o que aconteceu, de repente o Gabriel começou a falar dos namoros traumáticos que ele teve. É porque isso Peraí! De repente o Gabriel começou a falar: Eu era cobrado, todo piloto. Será que tu quê? Conta aquela da máscara! Conta aquela! Aquela do motel, conta aquela, caralho! Conta que você é corno! Conta que teu pinto é pequeno, cara! Conta! Quando você tem uma bola só! Eu acho que eu só fui chamado pra ser escarnecida! Não, mas a gente não veio com essa intenção. A gente gravou. Só que a gente deu muita risada durante, né? Então esse tema aí, pô, ficou na minha cabeça. Mas só que a gravação teve problemas técnicos. Sim, teve problemas técnicos, só que assim, eu acho que a maior importância que esse piloto teve foi que eu como num revezamento ali que você passa o bastão e aquela pessoa segue com o bastão pro resto da vida, ou pro resto da prova. Você tá falando de rola? Estou. E eu passei o meu derrame cerebral pro Anderson Negão. Isso. Então a partir daquele momento eu não tive mais derrame cerebral nesse episódio. Só que Anderson Negão teve. E nunca mais consigo falar no nosso podcast. Daí teve 2 problemas técnicos. Primeiro, o Negão falou muito baixo, então não dava um pouco pra ele estar falando. Segundo, o gravador, ele ficava em cima de uma mesa. E daí, enquanto a gente falava, a mesa tomou umas pancadas. Ah, assim, tá. Então... A gente fazia um batuque, vai. Um batuque. É. Então, parecia que você tava gravando com o Olodum atrás. É complicado. Eu falei pro Gabriel, o Gabriel até falou, não ficou engraçado? Eu falei, ficou, mas não tem qualidade sonora pra ir pro ar isso aí. Então, vamos gravar outro piloto, então, foi o que vocês falaram. É, vamos gravar outro piloto. Se eu pegar o microfone e ralar numa lixa 100, vai ficar melhor. E isso era por volta, sei lá, 2013, mais ou menos. Demorou. Em 2012 eu falei... Final de 2013. É, em 2012 eu tinha dado a ideia pro Gabriel. A gente foi conversando sobre o que a gente queria. Em 2013 eu falei, vamos gravar então. A gente se reuniu, gravou. Não deu certo. E a gente tornou... A querer gravar outro. É verdade ou não? É verdade. Eu um pouco contrariado, é um pouco contrariado, pensando que... Porque eu sabia que, de novo... É. Não, mas daí eu já falei, o tema vai ser as histórias das suas ex-namoradas. Daí ou seja, é contrariado. Um ótimo tema pra um piloto. Sim. Né? Não faz sentido nenhum. Mas eu já gostei, eu ainda bato nas reuniões de chorume que a gente ainda deve gravar isso. Mas... De novo. Só pra frisar e salientar. Não sei. Eu acho que sim. Mas tudo bem. E chamar como convidada as quatro namoradas. E porque não a família delas. Não, só o pai de cada um. Isso. Seria excelente. Mas nem tudo pode Fico ser. Fica o convite. Não sei. Nem tudo pode ser como a gente quer. Acho que vai ser confortável, eu acho. Nem tudo pode ser como a gente quer. Mas os ouvintes se deliciariam com isso. Mas, então, a gente, em 2014, foi gravar um outro piloto lá pros meados de 2014. No final de 2014. Veja como demorou um ano pra gente ajeitar a agenda, porque é trabalho, o Gabriel Osmar ainda faz faculdade. Também então, tem um quesito relaxo. É, relaxo, pô. Vou parar de me masturbar pra ir gravar um podcast. Ah, isso né? Jamais, já. Sexólogos não aconselham. Não aconselho. Então a gente, dessa vez, o Anderson Negão, como integrante, falou: como vamos chamar o Wesley Zob para gravar esse piloto? Por também saber das histórias do Gabriel. Isso. E também porque não que Anderson Negão é um ex-cadeieiro, não vamos, não. Porque ele era uma pessoa que tinha muitos afazeres. Sim. Então ele não tinha um tempo disponível para que a gente tivesse uma sequência. A periodicidade que a gente queria, que sempre no a gente queria uma vez por semana. Sim, sim. É, porque é igual sexo. Né? A gente quer no máximo uma vez por ano. Tá. No máximo? Seccional. Em datas especiais. Dia da marmota. Aí a gente quer sexo, né? Sim. Então, aí chamamos Wesley Zop. Não, gravamos. Gravamos. Ficou engraçado, porém alguém não se segurou. Não sei. Alguém sim. Que alguém vocês, não, cara. Alguém que vocês acham que é o rei do humor? Que não sou eu, que é que se julga o Fábio Porchat do interior. Não me julga o Fábio Porchat do interior. Se julga muito melhor. Segurou nesse episódio, ele estava receoso de gravar esse episódio porque ele tem amizade com caras que eram citados nas histórias aí. Ah, e também algumas ex-namoradas dele também. É, exato. É amiga minha. Então, não tem nada a ver que você anda com uma companhia, não. Ué, tá aqui gravando esse podcast porque você quer, cara. O Wesley Zop teve pudor, gente. Pudor não, teve viadice. Teve medo. Não era medo, mas viadice. Teve espasmo anal. Eu comecei a editar, mas ainda aí o podcast já tomava forma. Ele ainda tava com o nome The Talk Shit Show. A gente gravou a vinheta exatamente como é hoje. Só que com The Talk Shit Show. Só que em vez de falar chorou, falávamos The Talk Shit Show. As vírgulas eram as mesmas. O podcast já estava com forma. Só que eu comecei a editar, mostrei, falei, vou mostrar um pedaço pra eles. O Wesley falou, pô... Ele passou em casa e falou, estou com viadice. Deu pra ver, mas o quê? Eu acho que esse episódio não deve pro ar. Você tem que falar a coisa completa. Vamos falar. Achei engraçado pra caramba, mas tô com viadice. Agora sim. Então, daí eu fiquei receoso. E daí falei, tá, mas vamos continuar com o projeto. Vamos mostrar pra outras pessoas. Eu como mostro... Todas as coisas que eu faço pra Ju, inclusive os cocôs que eu faço. Tira foto. Tudo que você faz. Por isso, streamings. Estou aqui fazendo um cocô com o seu 715. Veja como ele cai na água. Eu sei que você está trabalhando, mas você se sou de bosta na água. Então o que que acontece? Mostrei pra Ju e ela falou, ah, achei bom, achei engraçado, porém tem um problema. Falei, mas qual o problema? Nossa, problema? É difícil, é difícil toda vez. Ela falou, esse nome, The Talk Shit Show, não cola. Ela falou, um nome em inglês. Uma professora que sempre teve mestrado de colagem, falar que o nome não cola, ficou complicado. Ela falou, esse nome não cola porque é um nome em inglês, muitas vezes as pessoas, é um nome longo, um nome extenso, mas muitas vezes as pessoas não vão compreender o significado, não vão compreender a mensagem que você quer passar, e você vai limitar o seu público já no nome, mas você tem que ser um público que compreende, aí tenha uma compreensão mínima do inglês, ou que tenha uma compreensão mínima de curiosidade de procurar o que significa para quem. Ou o mínimo de, tipo, amigos que a gente explica qual que é o significado e só vai ficar entre eles. É, entendeu? Como não, mas por exemplo, se tivesse no iTunes e o cara não. Se o cara já não entendesse o significado de shit ou remetesse a outra coisa, ele já não iria ouvir. Ou de show, né? É. Ou de D. Ou de talk. Ah não, talk acho. Ou de Pemba. Talk todo mundo entenderia. Ou de Pemba. Então, o nome já limitou. E como a gente tinha baseado todo o episódio... E também porque, se você pensar... Ah, entra lá no nosso site, www.thetalkshitshow.com.br. É, porra, é um negócio difícil de divulgar. É, já seria limitado. É, né? O Chorume é muito mais fácil, que a gente só tem que falar que é Chorume com Chorume, é. E o nome, daí a gente ficou em que nome? E eu lembrei de um projeto que eu e o Wesley Zop tínhamos, que era de fazer animações. Então a gente tava com essa ideia, vamos fazer então o Chorume. Mas ia ser algo totalmente diferente, uma animação. Então, eu já registrei o chorume.com.br, pô, eu tinha registrado em 2014 com essa ideia, mas deixei lá o registro do domínio. A gente procurou num nome, daí eu falei, pô, Wesley, a gente ainda tem o nome Chorume. Então, a gente tinha um nome, a gente tinha a ideia, daí eu falei, ó, Gabriel, o que você acha de se chamar Chorume? Não, já tinha o registro, já tinha tudo. Então, o Gabriel gostou, falei, então, casou. Vamos começar o projeto Chorume. Só que, daí volta às aulas, desencontros, e daí isso a gente só conseguiu se juntar para gravar, inclusive o Negão já não tinha mais tempo, ou não queria, sei lá. Não, vira e mexe, tá na condicional, então. Então, a gente começou só, acho que o primeiro episódio foi em julho que saiu, que era férias. Com a proposta de ser semanalmente o podcast, e a gente falou, vai ser o pior podcast de todos os tempos. E acho que está sendo, garantindo o nome. Fazendo o jus à alcunha. Sim. E por que não ao xícara? Pra Sônia ser presente. Então foi aí que surgiu aí, e começamos... Como o Wesley Zob tinha via disse para a minha proposta de tema de ex-namorados do Gabriel, falamos, então vamos falar. Vamos mudar. Encaramos talvez esse tema como uma maldição, porque talvez se a gente gravasse outro piloto com esse tema, não ia dar certo de novo. Não, que a gente não vai gravar esse tema. Ok, com as Depois que embalou, né? Depois que embalou, nem pode ser, porque daí não dá mais errado. E daí eu falei, vamos falar dos micos. Que inclusive foi o primeiro episódio que eu participei do Anjos da Alegria no Ar, que também era sobre isso. Ah, tá. E meu daí, mico me comeu. Isso. E aí a gente trouxe os meus micos, só que dessa vez, sem papas na língua, podemos falar tudo. Lembrando que a gente, os três aqui, mais o Felipe, que também fazia parte do Anjos da Alegria no Ar, a gente teve, Wesley Zop teve até uma lágrima de bavar ali. A gente tem um canal no YouTube. Mas tem mesmo. Tem. Tá lá. Está lá de férias, né? Tirando umas férias de quase um ano. E é o canal Os Entubados. E uma coisa que a gente percebeu é que antes das gravações, a gente discutindo ali o roteiro, falando merda, como sempre, a gente dava muita risada. Só que aquilo não saía no vídeo. Sim, porque não fazia parte do roteiro. Não fazia parte do roteiro, não fazia sentido nenhum passar aquilo. Sim. Mas a gente queria um espaço que a gente pudesse falar merda daquele jeito e passar para as pessoas, para elas terem tristeza na vida. É isso. Então foi uma das coisas que levou ao Choro. Vamos agora para as últimas premiações do Choro Oscar. Ufa, achei que era do prêmio Dona Benta. É, não é porque eu tô batendo um bolo aqui. Ah, achei que era uma broa. Não é porque eu tô batendo uma também pra fazer a Clara ideia. Mas seu nome não é Clara. Mas faço ideia. O que que acontece, então? Vamos aí para as duas premiações que faltam, as premiações mais importantes. E então, vamos falar sobre o episódio mais engraçado. Ah, esse... Episódio mais engraçado, para mim é difícil escolher. Para mim também. Acho que todos. Então, é. Porque cada um é um filho. Então, como opções lá, lembrando que você também tinha a opção de acrescentar uma caso você tivesse. O episódio 1, Me Comia, Me Comeu, estava concorrendo. Delícia, delícia. Episódio 6, As Vezes Que Fomos Burros. Muito burros. Episódio 7, Sim, Eu Já Fui Cusão. Muito cuzão. Episódio 10, Histórias de Bêbado. Episódio 12, Bizarrices do Trabalho. Episódio 14, Causos de Família. Episódio 15, Contos de Fadas Fodas. Episódio 17, Viagens. Episódio 19, Dedadas da Vida. E episódio 20, Minhas Manias. Lembrando que o episódio 20, Minhas Manias, e o episódio 12, Isaías do Trabalho, foram acrescentados. Acrescido. O Choro Mosca, de episódio mais engraçado de 2015. Com 21,7% dos votos. Cara, tá muito desfavorável. Eu acho que tá travado no 21,7%. Ele tá vendo a mesma porcentagem. Acho que ele tá falando, daí ele não lembra a porcentagem. É. Ele fala isso. É. Episódio 6, As Vezes Que Fomos Burros. Corrência sempre. Episódio mais engraçado do Churume. Pra entregar o prêmio pro Wesley Zó, porque é o cara mais... Se provou um dos mais bons do mundo nesse episódio. E também desse podcast. Sim, talvez. Eu acho que esse prêmio vai realmente pro Wesley Zó, que é um cara que... Um cara ímpar. Não pula pro telhado! Lembrando que ímpar não necessariamente é um, pode ser 17. Sim. E agora, aquele prêmio que todo mundo espera. Ah. Inclusive, já resumi. Eu já até arranquei a camisa com uma faca na mão. Antes, Gabriel Asmar, eu quero que você anuncie um Choro Mosca. Um Choro Mosca. Quero que você... Um Choro Mosca polêmico. Não! Um Choro Mosca. Qual, Gabriel Asmar? Foi o melhor convidado que tivemos. Não fala isso. Eu sei que pro convidado pode ser difícil. Não, acho que não tem que falar isso. Não, cara. Eu sei que a gente pode perder ouvinte. É claro que vai perder ouvinte. Mas... Talvez todos os ouvintes. Ah, Brian, qual foi o melhor convidado? Não. O Choro Mosca é polêmico. Não tem como escolher, gente. Porque eram tantas opções... Tanta gente boa, só que não tinha como ser outra pessoa. Não tem como ganhar. Não, é impossível ganhar desse convidado. Dentre tanta gente boa, a gente só pode escolher dentre os convidados. É! Tanta gente boa no mundo. Mas eles não aceitam participar. É, tá. Robert bem. De Niro, queremos você. Ozola, queremos. Dubladora da Chiquinha, queremos você aqui. Ah, mas como melhor convidado do Chorume de 2015 com 100% dos votos. 100% não é possível. É, 100%. Caio Ribeiro! Aê! E Thiago Leifert, que são Thiago... só. Sim, sou um cat dog. Mas não tinha como, o Caio Ribeiro é um fofo, não tinha pra ninguém. Agora, voltando à entrega oficial do show Oscar. O prêmio de melhor integrante. Com 60% dos votos. Antes de você revelar. Fui massacrado. Não, antes de você revelar. Eu acho que foi o Douglas que ganhou. Por quê? Porque ele é o host. É. Então já... Com 60% dos votos indicado por episódio 6. As Vezes Que Fomos Burros. Wesley Zó. Aê! Caralho! Obrigado, mãe. Sua mãe não votou. Parabéns, ela não tem e-mail. Parabéns. Isso porque eu fui ligado por causa do cu, da burrinha. Obrigado, gente. Era o melhor episódio com o melhor entendimento. Quando a minha mãe escrevia no meu caderno da escola, e esse caderno de um burro e besta, não era à toa. Parabéns, obrigado, obrigado. O grande ganhador, o maior ganhador de show no Oscar até o presente momento. Jailson Mendes está presente, abracei as lesões por trás. Aquele que começou com viadices gravando aqui. Estragando o podcast. É aquele cara que teve medo. Porém, achou engraçado, mas teve medo. Ele quer falar que achou engraçado. Porque foi. Teve medo, deu uma volta por cima e hoje, com certeza, é o participante mais amado aí do Chorume. Obrigado, ouvintes. Obrigado, votantes. Obrigado, simplesmente. Posso falar que eu votei em você também, Alisson. Obrigado, gente. Obrigado, ouvintes. Espero sempre decepcionar vocês com... com minha... com divisão de bolachas. Com divisão de bolachas. Em 2015 você foi bom, mas em 2016 aí promete burrices cada vez mais. Ah, sim, pra também manter, né? Manter o status. Agora é manter cada vez mais piadas. É. Eu acho que Gabriel Osmar não levou essa porque ele, o excesso de praçódias que ele emite. Mas não é impossível concorrer com careca. Esse careca é demais. Esse careca é demais. Não tem como saber que eu sou careca pelo podcast. Tem sim, cara. A gente fala isso todo episódio. É verdade. Esse careca é muito engraçado. A gente fala isso. Eu acho que as pessoas pensam, Wesley Zop só pensa numa careca. Porque é só isso que eles sabem desse cara. É só uma bola, né? Uma bola de cristal. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. De despedida do ano de 2015 aí, um episódio que contamos um pouco de como formamos esse podcast, como nos conhecemos e distribuímos os choromoscas aí. Então, pra finalizar, ele, que é o rei dos termos técnicos, um especialista em queijo meia puras e apesar de não ganhar choromoscas, ganha várias chamas que pulam na cara dele. Isso, Gabriel Osmar. Isso é legal. Caramba, piracema das chamas. Bate no peito. Me chama de cara de cachoeira e vem ser minha piracema. Vamos lá, Gabriel Osmar. Eu, pra me despedir, eu só queria fazer uma autocrítica ao seu anunciamento da minha pessoa. Tudo bem. Eu queria dizer que eu ganhei o Choro Mosca assim, que não. Foi a melhor piada estilo Anitta Leira. Não, eu falei que você não ganhou. Eu falei que... Resolveu quase todo. Ah, sim. A maioria. Não, mas ele é um guloso. Que tem um bumbum guloso. Sim. O que é importante na sociedade de hoje. Que eu gosto muito. É. Mas eu queria me despedir esse ano falando que enchi uns 5 litros de licor anal aqui com vocês. Foi muito gratificante e espero ano que vem estar aqui de novo, sem derrame cerebral. E não decepcionando o público do Chorume, que sempre preza pelo maior tour de lixo possível. Tentaremos manter o máximo possível. Se, nesse período de férias, alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Gabriel, como fazer? Ah, não manda, a gente tá de férias. Mas a gente vai ler e-mail. Tudo bem, vai. Mande para o endereço autocriticas@chorume.com.br. Repita, Gabriel. Vou repetir por quê? Porque tá no final do ano, né? Então sim, é, as é bom. Já tão bêbadas, aí... Tá tudo caduco, igual. Exato. Mande o no endereço autocríticas@chorume.com.br. Muito bem. A gente também pode mandar? Pode, mas não faça isso. Não... Mas só pro endereço, autocríticas@chorume.com.br. Eu não mande o Wesley Zop, porque eu não gosto de nada que venha. Nem esse de cornimento. Nem esse queijo mesmo. Wesley Zop, Jailson Mendes do interior, o Fábio Porchat do Chorume. Aquele responsável por escorrer chorume de nossas veias. Por lacrimejar o chorume de tanto rir das suas burrices. Vou levar como elogio. Sim. Wesley Zop, sua despedida. Bom, tenha um bom final de ano. Eu sei que é complicado, é difícil vocês ficarem até dia 17 de janeiro sem ouvir nada da gente. Eu sei, não, é complicado. É complicado. Não, vai ser complicado pra mim também. Diria que eles podem ouvir, mas os episódios que a gente já lançou. Sim, né? Ninguém tá proibido disso. É verdade, vai estar lá, né? É. Vai estar lá, não. Então tudo bem. Então, ninguém vai ter saudade nenhuma. Quando a gente volta, vai ser. É 17 de janeiro de 2016. Bom, também temos a página do facebook.com/lixo do lixo. Talvez não tenha postagem nenhuma até o próximo episódio, mas. Não acessa lá, dá uma curtida. Curte lá. Divulga para seus amigos, para seus inimigos. Compartilha o episódio que você mais gostou, sei lá, umas 4 vezes igual o Douglas faz. É. Ué, eu faço mesmo. Mas tá certo. Porque eu gosto disso aqui. Mas você está certo. Também temos o Twitter, pode mandar uma mensagem pra gente lá, pode, sei lá, mandar uma denúncia. Mandar um nudes. Mandar um nudes. Pode. No @néctardolixo. Como é? @néctardolixo. Ou você pode digitar twitter.com/néctardolixo. Muito bem. Então, vou deixando meu tchau aí pra vocês. Queria que falar que cada episódio, cada e-mail, cada comentário que a gente recebe é uma nova emoção. E também mais tempo de podcast, porque tem que ler isso aí. É verdade. Não, a gente só lê os comentários. É verdade. Então, queria agradecer a vocês que dedicam pelo menos aí 1h30 por semana pra ouvir o Lixo do Lixo. A gente faz isso aqui com muito DPVAT. DPVAT, sim, DPVAT é importante. O que é DPVAT? É disposição, prazer, vontade, alegria e tesão. É isso aí. A gente gosta muito de fazer isso aqui. Então, agradeço sinceramente, de coração, a todos aqueles que ouvem o Chorume. Espero sinceramente que esse ano a gente tenha conseguido arrancar sorrisos e risos de você aí. Não sei porquê. Mas eu desejo do fundo do meu coração que tenhamos alegrado um pouco mais as pessoas. É verdade. É verdade? De cu aberto eu digo que é verdade. Tudo bem. Só não precisa mostrar pra sincero, gente. Sincero, sim, sincero. Eu só não entendo porque tem uva passas aí no seu... Porque é fim de ano. Então, tudo bem. Então, fiquem aí. Dia 17 de janeiro, estamos de volta. Até ano que vem. Feliz ano novo. Feliz Natal. Tchau.